648, estou autorizado 2.500 pés, plano estabilizado. Confirmado, estabilizado, 648. Bom dia, Xanã 63, o nono, quando está na prova. Oi, Xanã 63, o nono, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, junto uma centena com 10 notas. Aí decola no zero, Xanã 63, o nono. Isso, Oriente Julie, decolou agora as 49, controle 119.8, bom voo, até a próxima. 119.8, até a próxima, Oriente Julie. Salvador, Papatango, Vitano de Juliette, de Coluna, se escuta. Papatango, Vitano de Juliette, Coelho, Axé, meu pé, raio de voo visual, na escuta, controle. Axé, meu, na escuta, Vitano de Juliette. Estabilizou no procedimento, sinal, gol 648. Pelo 648, completo sinal, também agora tem 118, para somar 95. É um bom dia, obrigado. Com 0, decolagem autorizada, 63, ordem. Alô, bom dia, gol 648. Gol 648, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Reporte, Sérgio 362. Não autorizado, mantenha a chegada à mar, após estar irá voar o Serra Victor 368, caso tenha condições, Serra Victor 631, circula agora 52, controle 119.8. 19 e 8, bom dia, 639. Controle, Salvador, bom dia, Xanã 639. 31-1, contato em radar na decolagem, submanto o nível de voo 360, via saída da 1. Via da 360, 639, quando possível, procedimento. Tudo 590 sem notificação, contato radar estabelecido, passando a posição coral. Mantenho de voo 170, Informe no ponto da descida. Voe a posição Mário para o que você tem chegado a Mário. Tá, boa do Mário, está presente, mantém o pé de gela, tudo ali para descida, tudo. Zona 648, seus ataques visual, tem pouso autorizado, pistola 0, centro, uma centena com 10 notas. Pouso autorizado, pista 10, voo 648. Bom dia, tá 3663, está pronto no ponto de espera da alavanca. Bom dia, tá 3663, mantenha o ponto de espera agora, tráfego marcador externo com pouso já autorizado. Mantenha o ponto de espera, autorizou com a relação. Está autorizado alinhar e manter pista 1-0. Alinha e manter 1-0, está 3-0. Salvador, 1-0-9-5. 0-6-0, 1-0-9-5 aqui. Meia, livre direita, 1-2, 1, décima 9. 1-2, 1, 9. Mário, frequência livre, confirma estimado de pouso, interna 1, Charlie 1. Sente, 1-2, 1-5, eu informo um prato desconhecido pelo controle, funcionário 2000. 3.500 pés, passando agora o través de Valença, prosseguindo via corredores Baixa Prego. Mantenha a senhora de voo visual, 1.500 pés, até dois tráfegos do setor. Prossiga via corredor Vera Cruz após Interlagos. Forme passando através de parede. Nova Vera Cruz. Controle Salvador Cordial, azul 2780, mantenha 250 com a informação índia. Controle Novembro Vera Cruz. Thank you. 7280, voa posição Mari, desça e mantém o de voo 060, ajuste altímetro em Salvador, 095. Voo Mari para você até chegar na Mari. Você quer que desça agora ou ideal, senhor? Ideal, azul do 780. O ideal vai autorizar o 060, 2780. 3899, desse mantém a 2010, ajuste o altímetro na 095, enclame estabilizado, final do procedimento, ele é essa, trip, pista na 0. 2015, estou confirmando, é o R9 da ONU. Corrija, após o TAP, foi o CEA 2366. Pode voar agora o CEA 2366? Autorizado, então 3899, foi o CEA 2366. Siga Victor, vindo de Juliette para controle. Não, não entrou, ele está agora 3 mil pés, acredito que descendo, pois está no aéreo Golf, por isso que não está em contato conosco. Mas agora está passando, ele está agora 40 milhas do Velho Salvador, ingressando o corredor Caixa Preso, no momento, passando para Velho de Valência. Mantém 090, se evitar da Serrate, maior controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. 3663. 3663, contato no radar na decolagem, se mantém no nível 340 via seu BDR. 340 via BDR, 3663. Passando, Oscar Golf Uniform, prossegue para o controle. Oscar Golf Uniform, tráfego, sentido contrário no meu corredor, Caixa Pregos a 14 milhas. A ONU e o PES, Papa Alta 32. Frequência livre 1, 2, 3, 4 ou 5 para coordenação com os tráfegos locais e em Veracruz. Quando afastado 20 milhas de Salvador, sobre a ingressar do PR, Salvador irá chamar o controle nesta frequência. Caso necessite informação alerta, retorne nesta frequência. Tráfego agora está na posição de 2 horas, 12 milhas. Assim, mostra o uniforme na sanificação. Uniforme, frequência ali. Vamos com 20 milhas, para estar acelerador. Bom dia, César Lac, prossiga. Vamos lá, na secretaria, a gente está no para decolagem. Xanana 310, coisa, Xanana 311, chama agora sempre Recife na frequência 251, alterna 123, décima 8. 080, pode continuar a descida, o 2590? Azul 2590, desça e mantém 2 no pé e informe para o procedimento MDB, pista na 0. Tomarei e precisa de um desvio à esquerda 10 milhas para levar a formação antes de Duna, ok? É livre desvios em Final Terminal, azul 2590. Lei descendo para 2 mil pés. Estabilizado na RNAV, 2396. Apresento 96 completo a RNAV, chama agora por 118-95. Livrando 150 para 060, 2780 da azul. O Thiago Luan, na frente do. Azulado, seu contato visual prossegue para o Nordeste. Chama o controle em 119-2008 para prosseguir. Por favor. Como é, Azulado? Controle, bom dia. Papa Rafael, você é Azulado? Papa Rafael, você é Azulado. Mantenha a senha de voo visual 500 pés na escuta controle. Estou seguindo para o rumo norte. Confirma quantas de milhas irá se afastar. Vai se afastar 10 milhas, é no vertical de Camaçari, senhor. Tá pro lado do Camaçari direto, Thiago Lança. Afastado 10 milhas, ciente. Não irá ingressar na área proibida, confere? Confirmo, tá ciente da área restrita. Vai pra cá um pouquinho antes. Boa, tá 389, tá precisando da RNAV da 10. Está 386, só o contato visual tem pouso autorizado. Estamos já para tomar centena com o outro. Livre pouso, está 386. Novamente, 510 agora travado na operação. Check 52, eu solicito que faça um check no equipamento, pois não recebo tanto na ida quanto na volta, não recebemos informação do modo de charge do seu aeronave. Todavia, nós temos tráfegos daqui na performance de 500 pés no setor e o radar é zero. Então, o problema realmente está proibido, que temos que seja no seu equipamento. Utiliza um cheque com pousar. Sim, aqui, vai realizar o cheque aqui de pousar na venda da sua. Doutor Instalador, não lembra só isso que vai realizar um check rápido aqui. Você confirma a altimetria recebida aí, mas daí fica. Claro. Tá passando Duna, o 2590, pode prosseguir no procedimento? Afirmo, ND Base Rule. Confesso final, chama em torno 118-95. Setor tá visual, vai chamar a torre 1895, bom dia. Bono 094, essa licitação via chegada Mari, décima 050, ajuste altímetro 1095. Novembro, nós com o uísque, por instante perdemos a informação radar do tráfego e agora nós estamos continuando sem receber para a título de informação. Confirma o Novembro Nosco com o uísque, está de altimetria e sem a visualização no radar também? Por um instante ele sumiu, agora nós estamos, retornou a informação radar do tráfego e agora nós continuamos sem altimetria, a título de informação. Grato, muito obrigado, vai realizar o check, por favor. Oscar Golf Uniforme, a Sony Transponder 0143, confirme o tipo de equipamento, Oscar Golf Uniforme. 96 no solo 07, para a direita, 1-2-0-9. Para a direita, solo 2-0-9, 3-0-9. 1-1-8-9-5, atenta o estresse em aproximação na pista 1-0. chamar na torre 1895 e para aproximação em pouso na Alma 7, no Leverão 3. Ajuda 780, desça e mantenha 3 no teste. Ajuste 8,90 no 5, autorizado MDB 1, forma estabilizada. A intenção é o R9 da 1-0, senhor. Pouso 2590. 780 ciente da certificação, voo servido 366, performance estabilizado com cimento R9, sistema 0. Ciente, pode descer para 2500? Afirmo, 2500, zero, autorizado. Reportará estabilizado 2780. Falando o voo 9094. Voo 9094, acende a educação via desse mantém 050. Para o 050, pode voar para o serviço 366, senhor? Processa, aguarda na atualização, a liberação está isso. Passa. Pelo estresse na decolagem, não será possível voar sem vitro nenhum. Mantenha o perfil da chegada. Mari, por 094, quando possível, iremos para sem vitro nenhum. Bom dia. Eu, após Mari, voa o 369. Voa no 094. Então, agora que eu vou começar a me confundir com a precedência. A precedência é Sierra, o Sierra aqui é o meu ICTV barra grande, o outro eu vou começar. Pede. Tem pouso autorizado no 7, janta uma centena com 10 horas. Pouso autorizado, pista 1 no 7 para November Oscar. Oi, Salvador, bom dia, vou 2065, ponte 0 da 1-0, pronto. Bom dia, 2065, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, vou 2065. Solo 1-0, livre à direita, 1-2-1-9. Livre à direita, 1-2-1-9, o azul 2590. Seu azul é com 200 pés sobre uma fábrica. Autorizada, pista 1-0, vento uma centena com 11 nós. Deveria falar no 0, 1-2-0-5. Confirme se a área é povoada. Copiado, César Lueco. Copiado o quê? Não é uma área povoada. O senhor suba então para 1.010 em área de voo visual na escuta controle. Decolou 02, controle 119.8. 119.8, volta 065, bom dia, aproximando. Bom dia. visual com o campo, controle. 2780, complexo final do procedimento RNAV, chama agora a torre. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, torre Salvador, muito grato. O 2780. Controle Salvador, bom dia, com 2065, cruzando 1810, saída da Euleta. O 2065, contato radar na decolagem, tudo mantendo nível de voo 360, via saída da Euleta. Primeiro para o 360, via saída, o 2065. Bula 094, deita para 2 mil pés, ajusta o metrô no 095, informe estabilizado, final do procedimento elétrico, pista no 0. Confirme o procedimento em uso, e elétrico ou RNAV? Eu corrijo, NDB Zulu, procedimento em uso, NDB Zulu, pista 1 a 0. Voo no 794, solicita acesso ao RNAV. Certo, após Itapira, voar o servidor 366 para final do procedimento RNAV. Deixa eu manter agora 2510. Desce para 2510, após o TAP, voo 366, o voo 1-0-9-4. É isso, meu melhor físico, até a próxima. Chile agora é 12, Salvador na frequência 1-1-8-9-5, até o tráfego passando marcador externo, pista 1-0. Chegou o filiforme, prossegue final da 97, aguarda na autorização de pouso. Prossegue final da 97, aguarda na autorização de pouso, ó, chegou o Táxi. Cagou o filiforme, vento 1-1-0 graus, com 10 nós, tem pouso autorizado, cabeceiro no 7. Tem pouso autorizado, no 7, ó, chegou o filiforme. Zero, Gonçalo, zona 7, livre à direita, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, boa. Corrigindo, 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. Thiago, o Thiago Eco tá achando para 500 agora, Thiago Eco. Thiago no Eco CF, 500 pés na escuta do controle. Tá com camarada, Thiago Eco. Passando 366, vou 1094. Bom, 094, certo, completo final, chame o turno, 19, decimal 95. 095. Oi, bom dia, vou 1094. Bom dia, Luna 094, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização, Luna 094. Para 95, chama agora o centro Recife na frequência 1251, autônomo 3, 1238, das mais. Podia confirmar para o Bruno 2065? O 2065, 1251, agora com o centro Recife na frequência 1251, 123, decimal 8. 1251, 1238, com Recife, 2065, obrigado. Para o controle Charles do Eco. Sim, Charles do Eco, você tem a altitude que mantém? Sim. Eu estou com informação radar do seu tráfego, conseguem reagir com o visual 510, ajuste o altímetro 9095, conseguindo para a altitude de Aratu. Azul 4207, solicitação via chegada bom, fixo até 4 mil pés, ajuste o altímetro 9095. 094 no solo 23, livre direita 121, decimal 9. Direita 21, mais 1094. Salvador, bom dia, gol 971, aproximando o ponto certo, a pista no zero da pronta. 2171, muito bom dia, todos os alinhados, mantém a pista no zero. Zero, 971. Autorizada, pista 1-0, vento, uma centena, 11-9. Centena, colagem, 1-0, 2-1-7-1. Contato em radar decolar, subiu uma antena de voo 360, voei a função Leda após 10 mil pés. Ok, tá passando, vai passar agora 2 mil pés, voando Leda, voo 2171, obrigado. Boa, é o azul 9540, transfere, destino até 1150. Azul 9540, sendo edificação via chegada a Mare, décima 050, ajuste altímetro 190-15. Descer manter até o 050, tem condição de acelerar até para 250, nós estamos mantendo 120 em certificação ao centro. 7. Se quiser pode acelerar, tá? O centro seguiu para manter essa velocidade. Então, recorde para ingresso na nossa. Vou parar para ver a função 7 do WhatsApp. 3740, sendo edificação via chegada a Mare. Desce montanha 050. Fui Mare para interceptar. Azul 2540, número do na aproximação, mantém a torcida da chegada. Velocidade, via chegada. chegada, Mário. Azul 9540. O número 2 na aproximação. O número 1 está na chegada. Bom. O segmento em uso é o NDV Zulu. Está assistindo o aeronave? 7, após o TAP, irá voar o serviço 368 para a sala do segmento aeronave. Zulu 9540, também sobre o segmento aeronave. Está executando a chegada mais. 3740, achou a luz, corrijam. Quando a posição ITAP irá voar o serviço 368, né, 3740, aguarde a progressão. Então a modulação foi errada, a princípio seria pro azul 9540, mas o plano 3740 que solicita, conferem? Certo, tá, 3740, está autorizada após posição ITAP igual servidor 368 para final procedimento é em nave, pista 90, TAM 3740. Assim, Azul 9540, deixa e mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro 90 no 5. Azul 540 para 4 mil, 10 no 5. E o executivo também executa o aeronave. Segue Azul 9540. Após a posição ITAP, irá voar o serviço 368 para o final do procedimento aeronave pista 90, Azul 9540. Gente, após ITAP 368 para o aeronave pista 90, o 9540. P3740, redução para 2209, número 3 na aproximação. Controle, eu faço o Romeu até o Juliette. Controle, sim, mano. Bom dia, voo 184, 6310, na PUCA. Certo, azul 4207. Tem condições de voar o serviço 366, descer para 2500, pode completar o aeronave? Autorizado o serviço 366 para o final do procedimento aeronave, desce manter 2500 pés, ajuste 1015, número 1 na aproximação. Costura de passar o modelo até o Juliette. Até o Juliette Serra, 1000 pés em área de voo visual no corredor do Axé, na escuta de controle. Solicita a flua direta, Manati, está presente? Autorizado, Manati, informe 20 milhas da Pastel Salvador, até o Juliette Serra. Até o Juliette Serra, vamos lá. Controle Salvador, bom dia, voo no 184, 2600 na PUCA. Voo no 184, contato radar na decolagem, sube mantendo de voo 370 via saída PUCA. Via saída PUCA para o 370, 9184. Voo 2171. Pegou 2171. 3171, prossegue com o controle. 2171, você conseguiu coordenar para o Edmonte lá? Voo 2171, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 123.8. Voo 2171. 5238, boa, 2 1 1 Controle o papapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, contato radar na decolagem, suba e mantenha no de voo 080, via saída 9. Gente, 080, via Momo, Oscar Lima Eco. O Oscar Lima Eco confirma a prioridade para o destino. É a 317. Oscar Lima Eco CNT, mantém o perfil da saída, agora o direto para o voador direto de esquina. Mantendo o perfil, guardando para a direto, tiro o Oscar Lima Eco. Tá 3198, acendo a educação, via chegada Mário, deita e mantém 050, ajuste altímetro 190-195. 190, descendo via 050, não é nada, dá 190. 7, 3198, aguarda a autorização para final do procedimento aí na pista no 0. Azul 9540 reduza para 2, pois 1809, azul 9540. 1809, azul 9540. 4207, somos travo posição 10 horas, 5 milhas, rumo oeste, 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Ciência, azul 4207. Romeu Lima, aguarde. Rua 1184, Rua Romeu Fox 018. Rua 1184, Romeu Fox 018. E entra Romeu Lima, pra siga. E é que o meu Lima é papapapá. E é que o meu Lima mantém essa visual 506. Então, quando afastado 4 milhas do caso, centro administrativo, a fim do cruzamento, a fim de pessoas que estão na autorização do cruzamento pista 10, da lista prolongamento pista 10. CNT Eco Romeu Lima, nessas condições está autorizado prosseguir para o CAB entre Duna e Simbra, não interferindo na aproximação, a 500 pés. CNT, prosseguindo, na escuta do controle. Juliette Serra, não tenho tráfego a informá-los, está capacitado 21 milhas, mas essa é a nível visual. Eu frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, confirma estimado de pouso. Prato, frequência livre. Passou 368, azul 9540. Azul 9540, enquanto passando no Serra 2366, como tráfego, helicóptero, dentro pés, passando próximo. Posição Duna, não irá interferir na sua aproximação. Completo a aproximação em nave, aguardando transferência, 09540. 40750, só. 37740, visto que mantém a 4 mil pés. Informe estabilidade para o procedimento em nave, pista 10. Azul 4207, 4 milhas e meio para o pulso. 4207 já aumentou em 118 decimal 95, completando a final do segmento. 295, 1184. 39, 1184. Bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 149. Tiro pouso pistão zero, azul 4207. 1739, acione identificação via chegada à mar e desse Mateus 050. Ajuste o altímetro 10015. Sim, via mar e 15. Após o TAP, pode prosseguir no GPS? Sim, essa solicitação é em nada, aguarde a cruzação. Ok, gente, vou mandar 3-4. Passou 366, azul 9540. Azul 9540, completo o nosso procedimento em nada, chama agora a torre, 118, decimal 95. 285, azul 9540, boa. O Xané 6140, visual com entrada da azul na curta? Visual com mesmo, Xané 6140. Após a passagem do Embraer azul autorizado na linha MOP, prepare-se para a decolagem, siga autorizado, 6140. Posso passar a entrada na final, linha de manter no zero, e preparar para a decolagem, siga autorizado, linha de manter no zero. Siga na aproximação final da nave, descendo para 2500 pés e com passando o Serra Victor 366. Azul 4207, no solo aos 41, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. Libera a direita, solo 219, azul 407. Azul 9540, estabilizado. Azul 9540, continua a aproximação, informa o R2 da Avianca, presta a iniciar a rolagem, pista no zero. Pista no zero. Fala 3740, inicia a redução para aproximação. Completo sinal, chama agora a torre. 118, decimal 95, tá? 3740. Deu prova de destino para o Oscar Lima Eco? Afirma, autorizado Oscar Lima Eco, destino confirma o estimado de pouso. Autorizado, destino, o Oscar Lima Eco. 3198, após o TAP, voo 02366, para o final do procedimento RNAV, descendo para 2500 pés, ajuste ao altímetro 10195. Após o TAP, serviço 366-2500-0095-31198. Autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus, 139. Autorizado pouso pistão no zero, azul 9540. Oceaner 6140, decolado aos 43, chame agora o controle, 119 decimal 8, tem um bom voo. 1198, Oceaner 6140, bom dia. Salvador, bom dia, Oceaner 6140, passando 1900, Pulca, Aracaju. Xené 6140, contato a radar na decolagem, suba e mantenha o voo 350 via saída da PUC. Solicita a atenção inicial 310, vai cumprir o pedido da saída da PUC, Xené 6140. Certo. Solicitação final de nível final 310? Afirmo, final 310, Xené 6140. Certo, agora a autorização final, você entra em Recife. Aguardando, obrigado pela coordenação, 6140. Acelera Ecos, confirma estimado pouso. Altura 403. Certo, copiado. 3740, baixado gravado. Então 3740, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda pista livre. Certo. Canal 6140, já é autorizado nível final pelo Centro Recife 3190. Meu final 3190 autorizado, obrigado, Xenero, minha nova cidade. No solo 44, libere a direita, na Taxi Eco, chame o solo 121 na decimal 9. 1219. Solo Eco, prossiga para o controle. Analisado por gerador, para essa banda lá, prosseguindo as paredes, mas... Essa é a Zulu Eco, prossiga para a rotatória, aguarda os 4014. Rotatória, aguardando a diferença, se a Zulu Eco. Controle, após esse TAP, o 739, eu vou 368. Bônus 739, após o TAP, o voo encerra 2366, tem condições? Sim, tem condições, após 366. Passando 366, autorizado descida até 2500, bônus 739, vamos estabilizar. Bom dia, Gol, nome é 48, não posso estar a porta. Nome é 48, visual com R2 da Tana curta. Ah, após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0, o Gol 1-648. Após o tráfego ali, mantém o Gol 1-648. Cruzando 98, chame... Torre Salvador na frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado. Torre, bom dia, da 3198. Da 3198, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. 7. 3740, no solo aos 46, libere a direita, chame solo 121 na decimal 9. Obrigado. Pulo Eco, chame agora tudo, está valendo a frequência 118 decimal 9, sempre correndo em pouso em 49 ainda. Serra Novembro, senhor. Vai chamar na torre, encerra do lado. Serra Novembro, serra Novembro, desculpa. Vento 100 graus, 129. Livre de colagem, Gol, no 648. Qual é o papai da Serra do Lago? Papai Romeu, Serra do Lueco, o ajuste 10 no 5, já visual com a Irmã? Sim, senhor, visual, Serra do Lago. Gente, reporte no solo controlado da RMA, o vento no aeródromo de Salvador, 100 graus, 109, Serra do Oeste. Está controlada a Serra do Oeste.